agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Diga Lá ao Senhor Fado. O ano já vai com 7 dias e nós estamos aqui neste dia 7 de janeiro do ano de 2010 para lhe trazer muita música, boa disposição e, claro, sempre os nossos fadistas, os nossos poetas, guitarras e violas. Estamos sempre a postos para ouvir estes grandes fados, este grande tesouro português que é o fado. Já sabe que pode pedir o seu fado através de geral.radioantenaweb@gmail.com. Aquele fado para si é especial, que gosta mais. É só indicar-nos qual é o fadista que quer ouvir e nós passamos. Vamos ficar com João Brada, que nos traz Fado do Sobreiro. Logo depois, Deite o Nome em Minha Cama, fado trazido por Beatriz da Conceição. E terminamos com Zanguei-me com o Meu Amor, na voz de Tina Santos. Três fados, três grandes fadistas para ti, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre em português. No ponto mais elevado havia um enorme sobreiro. De todos era a cobiça, a dar bolote e cortiça. No montado era o primeiro. Mas um dia a tempestade fez ouvir lá na herdade o rebolar do trovão. E no céu uma faixa risca, uma enorme faísca, fez o sobreiro em carvão. E no céu uma faixa risca, uma enorme faísca, fez o sobreiro em carvão. Passaram anos e agora no mesmo sítio lá mora um chaparro altaneiro. E a noites de luar ouve-se o montado a chorar com saudades do sobreiro. Ouve-se o montado chorar com saudades do sobreiro. É assim a nossa vida, constantemente vivida, quase sempre a trabalhar. A morte vem, nós deixamos sempre alguém com saudades a chorar. Mas se um dia a morte vem, I'm deito no homem minha cama rasgada em lençóis de sono. Tentei ser tudo o que era nas horas da mão para. Aberto ao vento que encaminha a madrugada. Tentei ser a primavera e cantei meu triste nada. Vi tal canto, vi tal canto de amor. Por te viver e sonhar, amor de amor sem glória, como um rio ao coçar, que te vai contando a história onde eu não. Deito no homem minha cama aberta no meu outono. Depois amei em silêncio, que é uma forma de abandono. Deito no Diga lá, ó Sr. Fado, com Joana Santos. A semana vai mesmo, ou melhor, está mesmo a chegar ao fim. já estamos a sexta-feira, mas mesmo assim temos tempo para ouvir grandes fados. E vamos ouvir agora Assim Nasceu um Fado, fado que é trazido por Alfredo Duarte Júnior. Logo depois ficamos com Disse Mal de Ti, fado na voz de Amália Rodrigues. E terminamos com Canoas do Tejo, na voz de Filipe Duarte. Três grandes fados, três grandes fadistas para si, aqui na sua edição do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Ela escuta na rua, as bocas dizem pecado, os olhos são todos lume. E no céu, a dona lua vai sorrindo sem cuidar desta cena de ciúme. Ele é um arrujo atrevido que xinga e toca a guitarra às vezes pela moraria. E eu estranhei o sentir, a forma ardente e bizarra como as beijou certo dia. E a lucinta camareira que por ele fora amada é petulante e fadista. Aquece de tal maneira que atira uma bofetada na própria Júlia Florista. Chega um polícia, acabou esta cena na esquadra, que ela é uma para seu lado. E um poeta que passou fez uma quadra, outra quadra, e assim nasceu mais um fado. E um poeta que passou fez uma quadra, outra quadra, e assim nasceu mais um fado. Fui dizer mal de ti toda a gente, jurei, teimei a todos, convenci que eras um impostor que nada sente. E ainda hoje disse mal de ti, que eras um impostor que nada sente. Hoje disse mal de ti, me afirmei que me bates, que me oprimes, que és cobarde, que és cínico e pelo visto serias bem capaz dos maiores crimes se te pagassem. Sorrindo, chorei, gritei, gemi

essa voz que age de fala e nos responde, que nos vem não sei de onde, não se compra nem se vende. O fado é prazer e dor, amor, sofrer, orgulho e altivez. Veio da ralé, viveu, cantou, sofreu e amou para ser português. Um fadista, uma cantiga, uma guitarra, e a mulher que mais se ama ao nosso lado, uma bota afiandrada, uma samarra, e uma alma para saber cantar o fado. E é isto que é preciso, meus senhores, para o fadinho ser cantado com todos os matadores. O fado é prazer e dor, amor, sofrer, orgulho e altivez. Veio da ralé, viveu, cantou, sofreu e amou para ser português. Da ralé viveu, cantou, sofreu e amou para ser português. Lisboa adormeceu, já se acenderam mil velas nos altares das colinas, guitarras pouco a pouco emudeceram, cerraram-se as janelas pequeninas. Lisboa dorme um sono repousado nos braços frutuosos do seu teto, cobriu a colcha azul do céu estrelado, e a brisa veio amigo dar-lhe um beijo. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma coirada, depois bailou, bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado ontem à madrugada, quando ela adormeceu. Lisboa não parou boêmia, desculpa, nada mais bairrista. Foi a sardinha assada lá para a feira e a segunda ação uma revista. Dali para o bairro alto então galgou, do céu a lua cheia fugia. Ouviu cantar o fado então sonhou que era a saudade aquela voz que ouvia. Lisboa depois bailou, bebeu. Lisboa ouviu cantar o fado ontem à madrugada, quando ela adormeceu.